ainda sinto a dor daquele adeus. Vejo como um passado ferido, sentindo a falta dos carinhos teus. Oh! Eu que sonhava ter a vida cor de rosa, pensava ter o mundo inteiro sendo em minhas mãos. Mas a vida me parece tão misteriosa, e o teu amor me falta no meu coração. Nesta vida tudo tem um preço, perder você foi caro e eu paguei. É isso que eu mereço, mas sei que foi você que mais amei. Oh! Eu que sonhava ser a vida cor de rosa, pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos. Toda a vida me parece tão misteriosa, eu que sonhava, pensava ter o mundo inteiro sendo minha mão. Hoje a vida me parece tão misteriosa, e o teu amor me falta no meu coração. Me faz novamente criança e diz que apenas quem ama um dia seu sonho pode realizar. Eu só queria um amor de verdade, sentir o gosto da felicidade que há tanto tempo eu escuto falar. Só falar. Quero sentir esse amor de verdade, passar do sonho pra realidade e finalmente me realizar. Vida me chama, me faz novamente criança e diz que apenas quem ama um dia seu sonho pode realizar. Eu só queria um amor de verdade, sentir o gosto da felicidade que há tanto tempo eu escuto falar, só falar. Quero sentir esse amor de verdade, passar do sonho pra realidade e finalmente me realizar.